Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo, estou com as Conversas em Rede, através da Rádio Bonova, em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje vamos continuar uma conversa que iniciámos há uma semana com o Sr. Padre João Fernando, residente em Midões do Arciprestado de Tábua. Há uma semana falámos que o Papa estaria nas Jornadas da Família que se realizam este ano em Roma, a 26 e 27 de Outubro, sobre o lema Família, Viva a Alegria da Fé. Falámos, portanto, da família, dos valores, da fé e do Papa. Falámos do estilo, do novo estilo que o Papa está a imprimir à Igreja, e falámos inclusive dos festivais que duram vários dias, com sons ensurdecedores e ritos frenéticos, põem os jovens completamente esgotados, recorrendo a alguns a estimulantes para aguentarem mais tempo. E o que é que isto terá a ver com a família? Portanto, estes foram os temas que nós anunciámos, alguns tratámos, outros não conseguimos lá chegar. Portanto, esta conversa hoje tem, de facto, em vista concluir o que anunciámos há uma semana e o que anunciámos hoje, que é a mesma coisa. Padre João Fernando, bom dia e obrigado por ter aceito este meu convite. Uma saudação especial para os nossos ouvintes. Vou-lhe colocar uma questão, que é a continuação, como acabei de referir, das conversas do outro dia, acerca do Papa. Falámos muito, mas não abordámos todos os assuntos que tinha em mente. O Padre João Fernando falou da simplicidade do Papa Francisco e que isso, de alguma forma, nos impressiona a todos. Agora, há um aspecto que, de facto, ele é exatamente igual aos anteriores. É o aspecto doutrinal. O que é que lhe parece ao Padre João? Sim, o Papa Francisco, em diversas situações, vai dando a entender isso, que em termos de doutrina, daquela doutrina fundamental da Igreja, ele é alguém que é da Igreja e que é filho da Igreja e que, portanto, segue a doutrina da Igreja. Portanto, quem pensasse que ele vinha trazer uma nova doutrina, naturalmente engana-se ou enganou-se, porque nenhum Papa vem trazer uma nova doutrina. A doutrina da Igreja, pelo menos a fundamental, aquela que parte do Evangelho e desta longa tradição da Igreja ao longo de milhares de anos, essa doutrina não muda, porque é no fundo, conhecida esta doutrina, ou vemo-la, sobretudo no próprio Cristo. E Cristo é sempre o mesmo. O seu ensinamento também não muda. O Evangelho não muda. Por isso a doutrina da Igreja, ainda que possa encontrar-se por vezes uma nova forma de a explicar, de a traduzir para as mentalidades do nosso tempo, poderão realmente, a cultura do nosso tempo poderá precisar de uma nova linguagem, mas o essencial não muda. E nas grandes questões, concretamente relacionadas com a vida, com a família, com o próprio sacramento do matrimónio, este Papa tem repetido que a sua doutrina é a doutrina da Igreja, portanto ele não traz uma doutrina nova. No entanto, ele está preocupado com os problemas da atualidade e também se interroga em relação a muitas questões novas que vão surgindo, que se vão colocando à família também. E, em alguns aspectos, ele sente que a Igreja precisa de aprofundar alguns pontos. Não significa mudar, mas aprofundar. E em alguns aspectos também encontrar talvez novas soluções pastorais que não mudam necessariamente a doutrina, mas poderão mudar a atitude, a resposta que a Igreja poderá dar aos novos problemas da família. E portanto, para mim é normalíssimo, e mal seria se não fosse assim, que o Papa Francisco não fosse alguém que defende a doutrina da Igreja, não é? E que é o primeiro que se sente responsável por ir lembrando esta doutrina. Em muitos pormenores, por exemplo, basta dar o exemplo do valor da vida humana. Ele não se cansa de repetir que a vida humana deve ser defendida desde o primeiro momento da existência do ser humano, quando é gerado, até ao último, que foi sempre a doutrina da Igreja. No fundo, é o valor da vida humana, simplesmente. E não é por esta vida ainda estar escondida, não é por estar ainda numa fase muito inicial de desenvolvimento, não é por estar ainda dependente da mãe, no caso da vida humana, que se vai formando dentro da mãe, nada disso tira a dignidade, o valor e a intocabilidade desta vida, porque ela é sagrada, porque é dom de Deus, e porque o ser humano, a vida humana, porque Deus assim o quis, tem um valor incalculável e nunca pode ser violada esta vida humana. Padre João Fernando, pois, aprofundar não é mudar, a doutrina é o mesmo, e uma das preocupações que ele de facto levou do Brasil tem a ver com os casais, com o matrimónio, que o Padre João Fernando acabava por referir. E eu recordo-me que ele falou tanto desta preocupação, a pastoral do matrimónio precisa de ser mais aprofundada. Eu não sei, confesso que eu não sei o que é que ele tem em mente, o que é que ele pretende dizer com estas palavras, porque isto é tudo muito curto, e o que a gente possa dizer, pronto, como ele pouco ou nada disse apenas que era aprofundar, podemos estar a dizer alguma coisa que não seja a mais correta. Não sei, mas lembro-me que, pronto, as pessoas dão muito valor ao aspecto profissional, e ainda bem, nós estamos muito preocupados com a vida profissional, e é importante que sejamos bons profissionais, mas muitas vezes, se calhar para termos mais um bacharelato, se calhar depois não temos tempo para os filhos, não temos tempo para os outros. Mas isto é apenas uma parte, porquanto eu também não faço a mínima ideia, mas pronto, de qualquer modo ele tem esta preocupação, e de facto sim, a pastoral do matrimónio diz que tem que ser aprofundada, exatamente para que pronto, para que haja melhores famílias, porque havendo melhores famílias haverá melhor sociedade. Na viagem de regresso, essa foi uma das questões que um dos jornalistas lhe colocou, a questão dos problemas que a família atravessa. Falou num problema concreto na questão dos divórcios, e depois dos católicos que se divorciam e voltam a casar, portanto, os recasados, voltam a casar pelo civil. E colocavam ao Papa a questão se a Igreja poderia mudar a sua disciplina em relação aos recasados nestas situações, divorciados recasados, até que ponto é que poderiam comungar ou não. Portanto, é uma questão que muitas vezes se levanta, e é interessante a resposta do Papa Francisco. Ele a propósito desta pergunta, diz que realmente a pastoral da Igreja tem que ser repensada, mas não deu logo a solução. Se calhar também não podia dar e não pretende dar tão cedo, mas está muito disposto a refletir sobre estas questões. E a esse propósito, ele dizia coisas muito interessantes. Dizia, por exemplo, que o próximo sínodo dos bispos está a ser preparado, vai incidir sobre em primeiro lugar, sobre questões humanas, sobre questões antropológicas, como ele disse nessa resposta, mas, concretamente, vai-se falar sobre a pessoa humana, sobre o modo como a pessoa humana pode crescer em todos os aspectos, o crescimento da pessoa humana em todas as dimensões. Depois vai-se falar concretamente sobre a família, e depois no contexto da família, sobre a pastoral do matrimónio, a pastoral do casamento. E ele dizia, a esse propósito, algumas coisas como estas, que realmente a pastoral do matrimónio hoje em dia é muito complexa. Pelo número de divórcios, precisamente pelas famílias que se formam a partir desta nova situação de divorciados recasados, os filhos que nascem dessas novas uniões, portanto, são situações muito complexas, já para não falar da homossexualidade que agora também está em voga e que procuram defender, tantos lobbies na sociedade pretendem que realmente toda a gente concorde com eles, quando isso não é possível. Mas ele dizia, dava um exemplo muito interessante. Um cardeal que ele conhece disse que para ele metade dos matrimónios eram nulos. E depois apresentava a justificação. Porque há muitos jovens a casar-se sem maturidade. Veja esta razão. Primeiro, porque não estão maduros, ainda não estão suficientemente amadurecidos para o passo que vão dar. Em segundo lugar, outra situação, casam-se sem sequer pensarem que o que estão a fazer é para a vida toda. Portanto, mesmo quem casa pela igreja, parece que às vezes não vai um bocadinho adormecido e não toma consciência do que vai fazer. E em terceiro lugar, ainda há muita gente que casa porque socialmente se deve casar. Toda a gente casa, também temos que casar. Portanto, há jovens que pensam assim, que ficam mal socialmente se não casarem, porque toda a gente casa. E por isso, depois no fim o Papa referia a própria questão dos tribunais eclesiásticos, têm este problema muito grande hoje. Os tribunais eclesiásticos, para resolver as questões em que há dúvida de se o casamento foi válido ou se foi nulo, porque há essa hipótese, como o Papa referiu, os próprios tribunais eclesiásticos não conseguem dar resposta. São tantos os processos, são tantas as situações que os tribunais não são suficientes para dar resposta. E, portanto, são estas questões todas que não são fáceis e que fazem parte da pastoral do matrimónio. Alguém dizia que a Igreja tem que ser muito mais exigente, muito mais firme na preparação dos casamentos. Porque, em alguns casos, se calhar é preciso dizer: vocês não estão preparados para casar, não devem casar, não podem casar pela Igreja, porque não têm que amadurecer melhor aquilo que querem. E amadurecer melhor esta vocação, porque eu penso que esse é outro ponto. Muitos, talvez a maior parte dos nossos jovens, ainda não descobriram que o casamento é uma vocação, é um chamamento de Deus. E, portanto, não podem só dar atenção um ao outro, os namorados, mas têm que, entre aspas, pôr Deus ao barulho, já que é Ele que chama, é Ele que desafia, é Ele que atrai também duas pessoas para que possam, um rapaz e uma rapariga, possam apaixonar-se, possam fazer crescer dentro deles o amor e este projeto grande do casamento e do matrimónio. E o matrimónio para a vida toda, como nós o entendemos na nossa visão cristã e católica. Pode chegar, seja bem-vindo ao coração desse país, Brasil, a terra onde reina Santa Cruz, hoje recebendo o mundo inteiro. tantos povos, raças, cores e nações. Pode chegar, a nossa gente lhe recebe com amor. Nessa cidade onde o Cristo Redentor abençoa o Rio de Janeiro, que hoje torna-se o lugar de todos nós. Andamos tanto pra chegar, queremos ouvir e ver de perto o servo bendito do Senhor, que à frente caminha a nos guiar. Todos os povos lhe recebem, bom pastor. Venha mostrar-nos o caminho a seguir. Sua presença nos motiva com amor e compaixão, fazer discípulos em todas as nações. Pode chegar, a casa é sua, venha sempre. Na mesa posta, preparamos seu lugar. Nossas bandeiras se levantam, expressão de nossa voz, a lhe dizer que é muito bom lhe ter aqui. Seja bem-vindo, venha e traga a luz do céu. Seja bem-vindo, peregrino do amor. Seja bem-vindo, permaneça entre nós. Seja bem-vindo, mensageiro do Senhor. Seja bem-vindo, é tão bom lhe ter aqui. Seja bem-vindo, peregrino do amor. Seja bem-vindo, permaneça entre nós. Seja bem-vindo, mensageiro. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Bonova em 100.2, ou através da radiobonova.com, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Estamos à conversa com o Sr. Padre João Fernando, residente em Midões, do Arcibestado de Tábua. Estamos a concluir uma conversa que iniciámos há uma semana sobre a família, os valores, a fé e o Papa. Vamos continuar esta conversa e eu vou colocar outra questão que tem a ver com o mesmo assunto que estávamos a tratar. Um outro jornalista, Padre João Fernando, aliás, o Padre João Fernando abordou também aqui neste ponto anterior, vamos agora falar dele. Um jornalista falou-lhe também dos homossexuais e eu creio que a resposta que o Papa deu foi muito criticada e mal interpretada. No fundo, creio eu que o Papa limitou-se a falar no ponto 2358 do Catecismo da Igreja Católica, que tem mais de 20 anos, não é? Em que as pessoas, portanto, interpretaram mal, mas tudo isto vai sempre parar ao mesmo. Se nós lêssemos os documentos, se refletíssemos, tudo seria mais fácil, não só em relação tanto aos homossexuais, como em relação aos matrimónios que falávamos anteriormente. Quer dizer, isto, o problema vai sempre parar ao mesmo. Portanto, no fundo, o que é que o Papa disse acerca dos homossexuais? Temos que acolher as pessoas, não é? Não podemos rejeitar ninguém. E quem era ele para julgar, não é? Portanto, no fundo é isto. Agora, uma coisa é a gente acolher as pessoas. Outra coisa é que não se pode dizer que o mal é bem. Aí não há dúvida nenhuma. Não sei se o padre João Fernando quer dar alguma pitada acerca disto, se não. Sim. Em relação à homossexualidade, eu penso que há duas grandes questões. Uma tem a ver com a opção de cada um e, portanto, até que ponto é que um cristão, tendo esta tendência, como é que ele deve lidar com ela? Essa é uma questão mais pessoal de cada pessoa, que um cristão que sinta essa tendência tem que aprender a lidar com ela, e a Igreja não deixa de querer acompanhar. Penso que no último programa falámos na importância do acompanhamento. E uma pessoa que sente estas dificuldades na sua vida, naturalmente não pode ser marginalizada pela Igreja, pelo contrário, deve ser acompanhada, apoiada, e naturalmente Deus não vai deixar de ajudar esta pessoa a encontrar o seu lugar, porque eu penso que há um lugar para todos, seja qual for a nossa maneira de ser, as nossas inclinações naturais, ou mais ou menos naturais. Também há muitas dúvidas em relação a esta questão, até que ponto é que pelo menos todas as homossexualidades são naturais, e não haverá muitas que são artificiais ou que são produzidas por uma cultura que quer criar coisas diferentes, e quando isto é uma criação voluntária de alguém, para mim é mais uma aberração do que qualquer outra coisa. Agora, quando uma pessoa nasce com uma inclinação diferente, realmente diferente daquilo que é normal, a nível da sua sexualidade, naturalmente isso tem que ser enfrentado e acompanhado e ajudado a integrar-se de uma maneira correta, e há uma maneira correta de integrar. Há pouco eu dizia, o casamento é uma vocação. Eu tenho dúvidas se uma pessoa que sinta, que viva a sua sexualidade ou que espontaneamente sinta uma inclinação diferente daquela que seria normal, até que ponto é que estará preparado para assumir uma relação equilibrada com uma pessoa do outro sexo, não é? E, portanto, e uma relação para a vida toda, e de casamento, não é? Portanto, tenho algumas dúvidas se essa pessoa, por exemplo, é chamada por Deus a casar com outra pessoa do outro sexo, naturalmente. O segundo problema tem a ver com o casamento e tem a ver com a adoção. Portanto, quando se cruza a questão da homossexualidade com as questões do matrimónio, do casamento e da paternidade, sobretudo da adoção, aí claro que se colocam outras questões muito fortes e talvez ainda mais graves, porque aí sim, realmente nós não podemos deixar de dizer que a natureza fez as coisas de tal maneira que nós devemos respeitá-las. E quando falo na natureza, para quem não tiver fé, falo no próprio projeto criador de Deus, para quem tem fé. Para quem tem fé, não é só a natureza, é o próprio plano de Deus que se manifesta na natureza, que nós também vemos espelhado na natureza, que diz alguma coisa. Claro que pode haver muitas interpretações da natureza, já não poderá haver tantas interpretações diferentes da Palavra de Deus, porque eu penso que a Palavra de Deus é muito clara, a Bíblia Sagrada é muito clara neste aspecto, e não está em desacordo com aquilo que diz a natureza. Para nós cristãos há uma sintonia muito grande entre aquilo que a natureza faz e aquilo que a palavra de Deus diz. Aliás, para nós a palavra de Deus apenas vem esclarecer e tornar mais claro aquilo que até já está escrito na própria natureza humana. E basta ver que uma pessoa fisicamente ou é homem ou mulher, não é? Não, poderá haver um caso extraordinário de uma deformação qualquer ou de uma situação anormal, mas isso até se deve ver como algo que pode ser eventualmente corrigido. E graças a Deus a ciência, a medicina hoje em dia tem muitas possibilidades, graças a Deus. Portanto, à partida, a posição do Papa parece-me que é muito clara. Ele acolhe a pessoa como ela é, a Igreja deve acolher cada pessoa como ela é, mas deve ajudá-la a encontrar o seu lugar, a sua maneira correta de ser, a sua maneira de integrar aquilo que é. A Igreja também não pede que as pessoas andem, como é que eu ia dizer, que andem um bocadinho desadaptadas de si próprias. Há sempre uma adaptação. Uma pessoa tem que aprender a lidar com as suas qualidades e os seus defeitos, com as suas capacidades e com as suas limitações. E isso também faz parte da vocação, aprendermos a lidar com a vida como ela é, com as nossas possibilidades e com os nossos limites. E concretamente, uma pessoa com uma tendência homossexual, eu até tenho uma perspectiva, em parte, muito positiva. Porque penso que isso acontece muito, graças a Deus. É que quando Deus permite que uma situação dessas aconteça, normalmente estas pessoas têm qualidades excepcionais noutros aspectos. Se é verdade que não são iguais aos outros, no sentido da maneira como sentem as suas tendências a nível de sexualidade, no entanto, a nível de qualidades humanas, há pessoas com qualidades extraordinárias e muito superiores, com autênticos talentos, precisamente entre estas pessoas. O que me parece é que, por vezes, em vez de se agarrarem ao talento que têm e que poderiam valorizar, acabam por se desviar para reivindicações, para os tais lobbies da homossexualidade, que acho que não os levam a lado nenhum. Porque, no fundo, querem que seja igual aquilo que é diferente. Querem negar, no fundo estão a acabar por negar a sua própria realidade e a sua própria vocação, portanto. E o Papa penso que é muito claro nisto. Há que acolher, há que ajudar a integrar, ajudar a encontrar uma maneira de viver equilibrada dentro da realidade desta tendência, que pode acontecer em algumas pessoas, mas ao mesmo tempo, com uma clareza muito grande, o Papa também diz: uma pessoa assim não é chamada a casar. Não, e muito menos faz sentido o casamento entre pessoas do mesmo sexo, e também não faz sentido que procurem ser equiparados a uma família igual à família como Deus a quer. E também, concretamente, em relação à adoção de filhos, à adoção de crianças, a Igreja também não pode deixar de ser contra, porque não, uma criança, e o bem da criança deve ser posto acima de tudo, e uma criança, para uma criança, deve-se procurar um pai e uma mãe. E isso para nós cristãos é muito claro. Pois é, a vida é luta, e é uma luta constante. Já assim foi com os santos, assim será com todos nós, ou deve ser com todos nós. E quer seja nos defeitos, quer seja noutros, temos que lutar para melhorar. Isto é um esforço que, enquanto cá andarmos, devemos fazer. Seja os casados, que muitas vezes têm tendência para serem fiéis, seja outras pessoas que têm tendência para ser roubo, para roubar, e que têm que fazer um esforço para e têm que ser ajudados. Mas pronto, uma coisa são os defeitos que nós temos, outra coisa é a pessoa, e portanto, acarinhar a pessoa, mas não concordar com os defeitos, com o mal. Acorda-me na primavera do ano que vem, porque este tempo cinzento deixa-me tão embaixo. Pudesse eu dizer ao mundo tudo o que sinto, é que um homem também sente, também sofre, também chora. Desculpa, não te disse os meus defeitos. Serei só eu quem os tem. Defeitos, defeitos. Será que a saliva que gasto irá dar no que pretendo? Este eterno monólogo desgasta-me bem cá dentro. As saudades que carrego pesam toneladas. E que um homem também sente, também sofre, também chora. Desculpa, não te disse os meus defeitos. Serei só eu quem os tem. Defeitos, defeitos, defeitos, os meus defeitos. Serei só eu quem está em defeitos. Defeitos, defeitos, os meus defeitos. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Bonova, em 100.2, através da radiobonova.com, ou domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Estamos a conversar com o Sr. Padre João Fernando, residente em Midões, do Arcipestado de Tábua. Estamos a concluir uma conversa que iniciámos há uma semana sobre a família, os valores, a fé e o Papa. Vamos continuar a conversa com o Sr. Padre João Fernando. Padre João Fernando, temos estado a falar de perguntas que fizeram ao Papa na viagem que ele fez do Brasil para a Itália. Uma das questões que lhe colocaram, creio eu, foi também acerca das mulheres virem a ser ordenadas. Parece-me que ele foi taxativo, não? O que é que lhe parece? Sim, e não podia deixar de ser, porque a própria Igreja também já esclareceu este ponto, e foi o Papa João Paulo II que claramente disse que realmente a mulher não é chamada por Deus na Igreja a ser sacerdote, portanto, e isso... desde sempre, portanto, não é uma coisa de hoje, não tem a ver com uma determinada cultura de uma determinada época da história da Igreja, mas tem a ver com uma opção do próprio Cristo desde o início. Ele não chamou mulheres para serem apóstolos ou para serem apóstolos no sentido de, no fundo, serem os primeiros bispos e serem sacerdotes, portanto. Mas isso não deve ser mal entendido, e ser mal entendido significaria pensarmos que Jesus pudesse discriminar de alguma maneira as mulheres. Não, pelo contrário, ele foi o primeiro a valorizar o papel da mulher e o lugar da mulher na sociedade e na própria Igreja. Ele próprio era acompanhado por muitas discípulas que tinham também o seu papel muito importante no grupo dos apóstolos, à volta do grupo dos apóstolos. A presença feminina também foi muito importante no acompanhamento, para garantir que nada faltasse a este grupo também. E houve tantas mulheres que no Evangelho nos aparecem como modelo de fé em Cristo e como modelo de discípulos de Cristo. a começar pela própria Mãe de Jesus, não é? A própria Maria Santíssima, a Mãe de Jesus, ela é, para nós cristãos, a pessoa maior na Igreja, logo a seguir a Jesus. Portanto, a mais digna, a mais santa, o maior exemplo para qualquer cristão, desde o Papa aos leigos, todos olham para esta mulher como Mãe de Jesus e Nossa Mãe, como o nosso modelo também para, como cristãos que somos, como discípulos de Jesus. Ela é o grande modelo do discípulo de Jesus, é o grande modelo do crente. Portanto, esta interpretação de que o próprio Cristo e a Igreja em geral estariam a fazer discriminação da mulher não é uma interpretação correta. Pelo contrário, de certa maneira, é uma mulher, neste caso Maria Santíssima, que ocupa o lugar mais elevado na Igreja logo a seguir a Cristo. Portanto, nesse aspecto, o Papa limita-se a reafirmar aquilo que já tinha sido dito, embora depois também acrescenta mais qualquer coisa muito interessante, porque ele acha que ainda não sublinhou suficientemente a importância do papel da mulher na Igreja. E eu também tenho esperança que ele vá incentivando os nossos teólogos, os estudiosos da Igreja e toda a Igreja em geral a refletir e a rever, esclarecer ainda melhor como é que o papel da Igreja é importante, é único e é insubstituível na Igreja. E que o facto de não poder ser sacerdote, as mulheres não poderem ser ordenadas diáconos ou padres ou bispos, que isso não lhes tira nada em valor, em importância, em dignidade também dentro da Igreja. Padre João Fernando, o facto de ser o Papa a preparar a sua própria agenda, a atender o telefone, isto demonstra de facto a capacidade de trabalho, de ordem, não é? Tanto, porque não é por nada, mas isso rouba-lhe tempo, não é? É verdade. Eu penso que é um bocadinho, ele tem gosto de manter a sua própria maneira de ser. Não é pelo facto de ser Papa que ele altera aquilo que ele pensa que é natural nele, que é humano, que é simples. Ele está muito convencido de que as coisas simples não precisam de mudar. E aquilo que nele tem resultado, como bispo, como cardeal, ele pensa que há de também resultar como Papa, não é? Há muita coisa que não muda pelo facto de ele ser Papa. Penso que ele, lembro-me de um pormenor que mudou, e certamente há outros que têm que mudar mesmo, que ele tem muita pena de não poder continuar a realizar sendo Papa, que é precisamente poder passear pelas ruas à vontade, sem ter que estar rodeado de seguranças. E concretamente em Roma ele já confessou que gostaria muito de poder caminhar pelas ruas de Roma como caminhava pelas ruas de Buenos Aires quando era cardeal. Mas ele ao mesmo tempo também compreende que nesta nova missão que recebeu de ser Papa, também tem que ter alguns sacrifícios, algumas alterações nos seus hábitos. É uma coisa normal. Uma outra coisa que ele diz é que devemos ser otimistas, não nos devemos queixar. E eu penso que somos todos uns queixinhas, não é? Principalmente os homens, não é? As mulheres talvez assim não sejam tanto. Que devemos ver tudo pela positiva. Quando nós vemos as notícias, em alguns meios de comunicação social, o que é que nós vemos? São os crimes, os escândalos, as desgraças, não é? O pior que acontece no mundo, com todos os detalhes macabros e sensacionalistas. Porque falamos da família, tudo isto tem uma componente negativa para a família ou não? Sim, eu acho que para o bem das nossas famílias e da nossa sociedade, nós temos que ser muito mais positivos e olhar muito mais para os bons exemplos, para os bons testemunhos. E as nossas famílias em concreto precisam muito disso. Acho que a comunicação social oferece produtos de muito má qualidade às nossas famílias. e em vez de oferecer a tal parte positiva, ou pelo menos que essa parte positiva se salientasse bastante, não é? Vai-se muito para aquilo que, se calhar, que as pessoas gostam de ver no seu mau gosto. Eu acho que um papel da comunicação social é também educar o gosto das pessoas a nível cultural, a nível da qualidade daquilo que se oferece para ver, para assistir, e acho que nem sempre a nossa comunicação social tem cuidado com esta qualidade. Muitas vezes esquece completamente da qualidade do produto que oferece, e muitas famílias fariam bem, penso que as famílias muitas vezes fariam bem em fechar a televisão, porque para receber tão má qualidade, penso que às vezes era preferível fechar a televisão. Pois, por isso, não sei se era este Papa, se era outro que dizia que a ciência e a técnica abriram horizontes até há pouco impensáveis, não é? Apesar destas grandes descobertas, o homem nem parece ser mais livre, nem mais humano, permanece a exploração, a manipulação, a violência, os abusos e as injustiças. Portanto, não há dúvida nenhuma que, apesar de tudo isto, nada disto leva a nada, não é? Portanto, e de facto, como dizia, sim, há momentos em que realmente apetece mesmo isso, e que eu faço isso. As coisas são de tal maneira que magoam e que não dá para ver. Então, olha, eu já falo pelos telejornais, porque o resto praticamente não vejo, a não ser um futebol. Mas não tenho tempo para estar a gastar com essas coisas. Há outras muitíssimo importantes. Mas, de facto, mesmo no telejornal, há, de facto, notícias que vêm que é uma pena, uma pena. É uma pena. Com a nova tecnologia, poderá acontecer que cada família possa escolher o seu próprio programa. A pena é que às vezes não haja uma preparação para isso, e que as famílias não estejam preparadas para escolher aquilo que devem ver e ajudar os filhos a fazer essas boas escolhas, porque cada vez mais, através da internet, há muito mais variedade de informação e também de outro tipo de produtos de comunicação que poderiam ser aproveitados e poderiam ser bem escolhidos. Temos tanto para escolher e por vezes acabamos por escolher o pior, ou não escolher simplesmente, e tudo que vem à rede é peixe, mas realmente peixe muitas vezes podre, não é? Estragado, que faz muito mal ao consumo, sobretudo dos nossos jovens, mas também dos adultos, porque se os próprios adultos não souberem escolher, como é que eles vão ajudar os jovens a saberem fazer essas escolhas? Há pouco tempo li um artigo que dizia isto, que a tecnologia avançou de tal maneira que em pouco tempo uma família que queira, ou uma pessoa individualmente que o queira, pode escolher portanto, os programas, a sequência de programas que vai ver e quais é que quer ver. Portanto, já é uma televisão, penso que a expressão que se usa é televisão à la carte. Portanto, uma pessoa pega no menu e escolhe o programa que vai ver. Cada vez mais é importante saber escolher e educar para a escolha, porque neste mundo da comunicação social, este mundo que é tão selvagem e tão agressivo, cada vez mais é preciso ajudar os mais novos e educá-los em saber fazer escolhas, boas escolhas naquilo que veem. Saberem escolher e saberem dizer não são das coisas mais importantes que é preciso transmitir na educação. Programas que fazem muito mal à família, em que muitas vezes as pessoas dizem que não lhes faz mal nenhum, mas a verdade é que nós vemos a sociedade. É muitas vezes o reflexo dos programas que nós vemos. Eu há poucos dias li um artigo acerca das novelas que nos chegam, portanto, relacionadas com a Índia. E, portanto, há também, não só aqui, mas noutras partes do mundo, de acordo com o que os grandes pretendem, o que os grandes interesses, e vê-se como eles procuram desta forma ir manipulando a sociedade, as pessoas, a sociedade, e é uma pena. Yeah, Bob the Ra, Soulful Brothers, Angola, Moçambique, yeah, mesmo assim, boy, yeah, Foot Moving, Diários, yeah. Ok, magia em forma de escrito, uma cena meio esquisita, fez-me alcançar a luz por entre portas interditas, novas palavras foram ditas, frases bonitas, como o Raf diz, cuidado com o terreno em que gravitas, porque certas mentiras tornaram-se em verdades absolutas, yeah. Tem cuidado com o que escutas, bro, luto pela essência para não sufocar, é filosófico, mas recuso-me a não tentar, leio, medito, desvio-me do vazio, um templo dentro deste corpo temporário, crio hoje os espíritos do passado, escrevo o meu legado, somente para aqueles que conseguem ser elevados. E levo-me como se praticasse xamanismo num veículo subtil sem o regredismo. Educo ouvidos com mensagens de mudança. Quem tem conhecimento nunca vive de esperanças. Yeah, estás a sentir onde eu tô? Tô muito longe, bro. Muito longe, bro. Tu estás aqui, eu já não tô. Há muito tempo, bro. Desde o bobinagem, yo. Yeah, estás a sentir onde eu tô? Tô muito longe, bro. Muito longe, bro. Tu estás aqui, eu já não tô. Há muito tempo, bro, yeah, desde bobinagem. Tu duvidas, yeah, quando eu digo, quando digo que consigo ir tão longe com as frases que penso quando rimo. A evolução é notória, meu grande amigo, guerreiro. Defendo o meu clã e continuo vivo. Continuo e sigo, melhor amigo do meu livro. Batalho inimigo, sem medo de sair vencido. O inimigo anda fraco e sabe disso. Sente as batidas de revolta de um coração submisso. Yeah. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2, através da radiobonova.com, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Estamos à conversa com o Sr. Padre João Fernando, residente em Midões, do Recife Estado de Tábua. Estamos a concluir uma conversa que iniciámos há uma semana sobre a família, os valores, a fé e o Papa. Estamos a entrar na parte final do nosso programa e neste momento vou colocar aqui uma questão que já anunciei hoje e que também anunciei há uma semana e que tem a ver com os festivais que se organizam em vários pontos do país e que este ano, segundo consta, tiveram mais de 600 mil pessoas. Uma notícia que eu li é que, não só, talvez não só em Portugal, mas também noutras partes do mundo, que muitas vezes os jovens, para resistirem, portanto, a estes encontros musicais, que duram às vezes vários dias ou várias noites, com estes sons ensurdecedores e ritos frenéticos, que eles para que ficam completamente esgotados e que muitas vezes eles têm que recorrem a produtos que os ajudam, portanto, a resistir durante mais uns minutos ou mais umas horas. Mas isto, Padre João Fernando, isto é negativo não só para as famílias como até para a saúde, o que é que lhe parece? Sim, penso que um dos grandes problemas destes encontros são os excessos, precisamente. Excessos que levam a novos excessos para se conseguir suportar aquela dose tão forte. Depois precisa-se recorrer a outro tipo de doses para isso. Penso que não será generalizado, mas grande parte dos jovens talvez caia nisso. E eu penso que o problema é mesmo esse. A própria sociedade, à volta dos jovens, foi criando uma espécie de estrutura de consumo muito forte. um sistema que incentiva os jovens ao consumo, que até convida os jovens aos excessos, no fundo, que os leva a pensar que não há problema nenhum em excedermos, que não, portanto, que tudo isso é normal, tudo isso faz parte da juventude, mas no fundo é um engano para os jovens, porque com estas teorias quem vai acabar por sofrer são os próprios jovens. Com uma vida, por exemplo, de diversão noturna, em que os jovens pouco dormem, pouco descansam, e o descanso de dia não é a mesma coisa do descanso noturno, não é? Portanto, este tipo de sociedade de consumo que se criou à volta dos jovens acaba por fazer deles as primeiras vítimas. São eles, e há de ser o nosso país, porque estes jovens vão ser homens em pouco tempo, não é? E se eles não aprenderem com os seus erros, teremos uma sociedade com muitos problemas, de certeza. Se os jovens não souberem controlar-se nestes excessos, né, neste consumismo sem freio que tantas vezes eles acabam por sofrer. Parece-me que já houve algumas tentativas, e penso que muitas com algum êxito, de iniciativas da própria Igreja, a partir da própria Igreja, durante o verão. Por acaso eu não sei se este ano se realizou, mas todos os anos se realiza um festival de música, de mensagem, de música religiosa, com música também bastante ao gosto dos jovens, mas promovida por grupos cristãos, por jovens cristãos, e que procuram ajudar os jovens a fazer uma experiência diferente, indo ao encontro dos seus gostos, mas lá está, com um outro equilíbrio, e depois com um outro elemento muito importante, que é a parte dos valores, a parte da fé, aquela mensagem que procura também transmitir-se. Quem sabe se estes festivais cristãos não poderão deixar marca nestes jovens que participam e que não os possam ajudar a dar um bom testemunho quando eles vão aos outros festivais. Mal será se eles se deixam contagiar pelos outros, em vez de levar a luz da sua fé e dos seus valores cristãos e aquele equilíbrio que tem que haver na vida de qualquer pessoa, em vez de eles darem testemunho, acabem por serem influenciados pelos outros. Esperemos que isso não aconteça. Eu acredito que não, que há muitos jovens que, apesar de às vezes o ambiente não ser muito favorável, e até ter perigos, porque tem, estes festivais têm os seus perigos, lá está, se tiverem uma boa base a nível de família e a nível de outras experiências, boas experiências em grupos cristãos, muitas vezes eles são capazes, eu quase me apeteço dizer, sobreviver à tempestade. Mas claro, são atividades que têm muitos perigos e precisavam de ser repensadas, sobretudo quem é responsável, os primeiros responsáveis destas atividades. Se deixam as coisas atingir certos exageros, acho que deveriam ser também corrigidos, e deveria haver também alguma atenção aos exageros que acontecem nestes festivais. Apercebo-me que houve vários encontros para jovens, mesmo naquele período ou das jornadas, ou imediatamente a seguir às jornadas do Brasil. Muitos que, enfim, até por motivos económicos, ou outros que não lhes foi possível ir para o Rio de Janeiro, tiveram a possibilidade de fazer aqui no país vários encontros, tanto no Rio Douro, como aqui na zona de Viseu, como creio que ali na zona de Lisboa, e até na própria Madeira, na Ilha da Madeira. E pronto, tudo isso creio que é positivo e que pode de facto vir a ajudar outros jovens. Porque como há pouco. Eu acho que sim, que estas atividades são muito positivas e é bom termos uma pastoral juvenil criativa, forte, que não abdique dos valores cristãos e de uma espiritualidade também profunda, mas que tenha a criatividade natural, que faz parte do mundo juvenil, a alegria, a criatividade, o dinamismo, a alegria, a festa, mas lá está, não ficar pela rama, não ficar à superfície nestas experiências, mas ao mesmo tempo ajudá-los a perceber que há algo muito mais profundo e que a nossa alegria mais profunda é aquela que vem de Deus. A outra também pode ter o seu lugar, o convívio, a festa, a música, os jovens gostam muito da música, do ritmo, mas essa alegria não terá grande sentido e passará depressa se estiver à superfície. Portanto, se houver um fundamento mais profundo, então os jovens encontrarão a verdadeira alegria. E esta penso que é também uma das mensagens do Papa aos jovens. Ajudá-los a perceber que a vivência da fé, a vivência dos valores que Cristo nos transmite, o encontro com o próprio Cristo, sobretudo, faz com que a nossa vida seja mais plena. O Papa até fala, usa uma expressão na carta encíclica Lumen Fidei. O Papa, quando fala dos jovens, ele usa uma expressão interessante, que a fé para um jovem dilata a vida. Portanto, provoca uma dilatação na vida do jovem. Portanto, a vida fica mais plena, mais cheia, mais profunda. E juntamente com a vida, a alegria de viver, o sentido da vida. Portanto, ser cristão não é necessariamente, pelo contrário, ser um jovem menos dinâmico, menos alegre, menos feliz do que qualquer outro jovem que simplesmente procura a alegria da diversão e do barulho e de experiências de excesso. Um jovem com fé pode experimentar uma alegria muito mais profunda e pode sentir um dinamismo na sua vida muito mais forte. Aquele dinamismo que vem de Cristo, aquele que vem da fé. Padre João Fernando, o nosso tempo chegou mesmo ao fim, não vai ser possível continuar esta conversa. Olhe, agradeço-lhe por ter estado aqui estes dois domingos. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até dois dias, à mesma hora, se Deus quiser.